Todo mundo já ouviu falar em conversa de pescador, conversa de bêbado, mas agora o que parece mesmo estar na moda é conversa de fumante. E é justamente um papo de fumantes, dos fumantes que fazem parte da equipe do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, que você vai ouvir agora. Tudo isso por causa de um cigarro que não solta fumaça. Uma fábrica de cigarros lá nos Estados Unidos anunciou esse novo tipo de cigarro no qual o tabaco é aquecido ao invés de ser queimado. O novo cigarro tem a mesma aparência do cigarro tradicional e consta que dá ao fumante a mesma satisfação. Agora, Maria, você também leu sobre isso. Conta o resto pra gente. Bem, o que a fábrica americana alega é que ao acender esse cigarro inovador, você aquece um elemento de carvão que produz ar quente. Esse ar quente passa através do tabaco, de glicerina, filtros e de um elemento que dá gosto antes de chegar ao fumante. Segundo o fabricante, essa técnica evita a formação de grande parte do alcatrão e outras substâncias nocivas à saúde. Mas é bom frisar que o fabricante não está alegando que o novo cigarro seja menos perigoso para a saúde do que o cigarro tradicional. O que está sendo afirmado, o que está sendo dito, é que se trata de um cigarro limpíssimo. Por quê? Porque ele produz pouca cinza e pouca fumaça, e por isso afeta menos os não fumantes. Emanuel Paulo, já que eu estou tentando parar de fumar, mas já que não estou conseguindo, eu vou continuar tentando, mas não estou conseguindo. Eu queria saber, então, quando é que a gente vai poder comprar esse novo cigarro? Olha, Elia, que se te serve de consolo, eu conheço gente que vem tentando parar de fumar há uns 5 anos. Gente que parou de fumar há 10 vezes já. Agora, essa história do quando é que a gente vai comprar esse novo cigarro, isso aí fica difícil dizer, porque a fábrica prefere não dizer quando o cigarro que não queima será lançado. Na verdade, eles nem confirmam se o cigarro será realmente posto à venda. O fabricante se limita a dizer que, por enquanto, a coisa se encontra em estágio de pesquisa, embora já exista uma fábrica prontinha para iniciar a produção. Em outras palavras, parece que os não fumantes vão continuar sofrendo mais um pouco com a fumaça do cigarro alheio, enquanto os fumantes continuarão sendo massacrados pelas campanhas antifumo. A história de um fumante incomoda muita gente, que vem aparecendo e também, em todas as campanhas televisões contra brasileiras. O cigarro também incomodam muitos fumantes. Exatamente. Aqui, por exemplo, qual é o último desdobramento na Liga Antifumo aqui em Bush House, onde estão os vários nossos desdobramentos. O mais recente, o que mais me surpreendeu, assim que eu cheguei de volta de viagem, é que na cantina da BBC não se pode mais fumar entre meio-dia e 2 da tarde, horário de almoço, e depois entre 6 e 8 da noite, horário de jantar. Eu achei muito engraçado. Eu nunca tinha visto a cantina tão vazia quanto eu tenho visto ultimamente. Ninguém mais fica lá a tomar cafezinhos e a conversar e fumando um cigarrinho depois do outro, porque não se pode. Tá aí, portanto, além da cantina ficar mais limpa, menos poluída, fica mais fácil achar uma mesa onde comer. A cantina e os comensais são todos da BBC em Londres. João Bosco Almeida, do Serviço Brasileiro da BBC, gosta de dar umas dicas sobre os bons lançamentos de gravações de música clássica na Inglaterra. Claro que, para o amante da música no Brasil, não adianta muito saber o que está sendo lançado por lá. Mas essas dicas servem para outras pessoas, justamente para aquelas que nunca prestaram muita atenção à música clássica e que, depois de ouvirem gravações bonitas como esta, talvez abram seus ouvidos com mais boa vontade para a obra dos grandes mestres. Was wandern ist des Müllers Lust, was wandern? Was wandern ist des Müllers Lust, was wandern? Was muss ein schlechter Müller sein, wie lieb als wir, was wandern ein? Was wandern, was wandern, was wandern, was wandern? Eu não vou ter tempo para dar mais do que uma pequena amostra deste novo disco de Olaf Baer, cantando Die Schönemüllerin, de Schubert, com Jeffrey Parsons ao piano. A voz de Baer soa sempre natural. Nada é forçado, nada é pré-fabricado. Ouça, por exemplo, Danksagung an den Bach, trecho onde o jovem moleiro, na obra de Schubert, agradece ao riacho o conselho para declarar seu amor à filha do patrão. Was also gemeint, ein rauschender Freund, ein Singen, ein Klingen. Was also gemeint, was also gemeint? Zur Müllerin hin, so lautet der Sinn. Eu disse, é apenas uma amostra. E por isso eu pulo direto para a canção número 15 do ciclo Die Schöne Müllerin de Schubert, onde se pode perceber todo o ciúme e todo o orgulho do jovem moleiro pela sua amada. Eifersucht und Stolz. Du von Zorn die freche Bruder Jäger nach, kill du, kill du, und schied es deine Müllerin für ihren weichen, losen kleinen Vatersinn. Kill du, kill du, kill du. Sahst du sie gestern Abend nicht am Tore stehen, mit langem Halme nach der großen Straße sehen? Wenn von dem Panzerjäger Lust zieht nach Haus, da steckt kein sittsam Kind im Kopf zum Fenster aus. Wenn von dem Panzerjäger Lust nicht zieht nach Haus, da steckt kein sittsam Kind im Kopf zum Fenster aus. Geh Wäschlein hin und sag ihr das, geh Wäschlein hin und sag ihr das. Doch sag ihr nicht, hörst du kein Wort von meinem traurigen Gesicht. Ihr schmiedst ein Gesicht, eine Freifach, und es in Kindern schütteln zu Lieder vor. Sag ihr, sag ihr, ihr schmiedst bei mir sich eine Freifach vor. Sag ihr, ihr lässt den Kindern schütteln zu Lieder vor. Sag ihr's, sag ihr's, sag ihr's. O resfriado comum, é uma das doenças que mais desafiam a medicina. Já se fez muita pesquisa, já se gastou muito dinheiro, mas até agora ninguém encontrou uma cura, um remédio para o resfriado. Já faz algum tempo, porém, que se vem alegando que o zinco ajuda a combater o resfriado. Para verificar se isso é verdade ou não, pesquisadores ingleses andaram fazendo uns estudos. E quem vai nos contar sobre esses estudos é Oscar Pilagalo Filho, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Essa ideia de se usar um medicamento à base de zinco para tratar resfriados surgiu nos Estados Unidos alguns anos atrás. Mas foi só recentemente que a eficiência do zinco foi testada aqui na Grã-Bretanha na unidade de pesquisa do resfriado. E foi aí que os médicos descobriram que o zinco, apesar de não curar o resfriado, pode reduzir os sintomas e ajudar o paciente a se recuperar mais depressa. Para chegar a essa conclusão, foram feitos testes com voluntários, que chuparam pastilhas contendo 23 miligramas de um composto de zinco. Um outro grupo também ingeriu pastilhas iguais, que, no entanto, não continham nenhum medicamento. 2 dias depois, todos eles foram expostos a um vírus. E o resultado foi que todos acabaram pegando um resfriado. Esse resultado só não foi decepcionante porque depois os médicos perceberam que as pessoas que haviam tomado o composto de zinco se recuperaram mais depressa do que as outras. E por isso, os pesquisadores resolveram fazer mais um teste. Desta vez, primeiro os voluntários foram expostos ao vírus e depois receberam o composto de zinco ou as pastilhas sem efeito, conforme o grupo em que elas estavam. E os médicos resolveram medir a eficiência do zinco, atribuindo pontos a cada sintoma do resfriado, como dor de cabeça, garganta inflamada, coriza, etc. E o resultado foi claro ao mostrar as vantagens do zinco. Enquanto a média do grupo que tomou o medicamento foi de 27 pontos, a média do outro grupo foi de 41 pontos. A questão é que os médicos ainda não sabem como essas pastilhas de zinco atuam sobre o organismo. Isso porque a quantidade de vírus não é reduzida com a ingestão do zinco, ou seja, o zinco não chega a matar o vírus que provoca o resfriado. Os médicos, ao mesmo tempo que recomendam esse composto de zinco, fazem uma advertência contra as pessoas que têm lançado mão desse medicamento até como medida preventiva e têm abusado do seu uso. O zinco é um elemento que faz parte da dieta normal das pessoas, mas o uso exagerado por algumas semanas seguidas pode acabar prejudicando o nosso sistema imunológico. Oscar Pilagalo Filho, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. E agora, muita música boa numa homenagem a Gershwin, o compositor norte-americano que morreu há 50 anos. Esta homenagem foi gravada em Londres, nos estúdios do Serviço Brasileiro da BBC. I got rhythm, I got music, I got my man, who could ask for anything more? I got daisies in green pastures, I got my man, who could ask for anything more? Old man Trouble, I don't mind him, you won't find him round my... Esta é a voz inconfundível de Ella Fitzgerald cantando I've Got Rhythm, uma das músicas mais conhecidas de George Gershwin, compositor norte-americano que marcou época. Uma época, aliás, muito curiosa, os anos 30, os anos loucos entre as duas guerras, quando foi inventado, entre outras coisas, o swing. A música de Gershwin faz parte desse tempo. Este ano estamos comemorando o cinquentenário da morte de Gershwin, e o nosso espaço dedicado às artes e espetáculos faz agora a sua homenagem a esse compositor norte-americano, muito conhecido dos brasileiros. Com vocês aqui no estúdio, Paula Dipp, Júlio Soares, e no ar, Ella Fitzgerald cantando Gershwin. Days can be sunny with never a sigh. Don't need what money can buy. Birds in the trees sing their day full of song. Why shouldn't we sing along? chipper all the day, happy with my lot. How do I get that way? Look at what I've got. I got rhythm, I got music, I got my man. Who could ask for anything more? I got daisies in green pastures, I got my man. Who could ask for anything more? Old man trouble, I don't mind him. You won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams, I got my man. Who could ask for anything more? Ella Fitzgerald com I've Got Rhythm, de Gershwin. Mas Paula, você acaba de voltar de Edimburgo, onde assistiu ao maior e mais importante festival de arte da Europa. Você viu alguma festa em homenagem a Gershwin por lá? Pois é, Júlio, exatamente. Eu assisti uma fantástica performance em Edimburgo, que foi a apresentação da orquestra e do coro da ópera escocesa, interpretando Go Crazy, uma música de Gershwin que estreou em Nova York em 1930, quando o mundo ouviu pela primeira vez canções como esta. My sweet embraceable you, embrace me, you irreplaceable you, just one look at you, my heart grew tipsy in me. You and you alone bring out the gypsy. Embraceable You, por acaso, é uma das minhas músicas favoritas. No musical Girl Crazy, que quer dizer louco por garotas, ela é cantada em dueto por Molly e Danny, o par romântico da história. Danny é um playboy nova-iorquino, mimado, namorador, que vai para o oeste cuidar de uma fazenda, pois o pai, cansado de vê-lo gastar dinheiro com mulheres e cassinos em Nova York, decide dar-lhe uma lição. E a primeira moça que ele encontra é Molly, que trabalha no correio da pequena cidade. Depois de muitas peripécias e as confusões habituais que fazem parte da trama desses musicais, eles acabam ficando juntos. E cantam novamente esta canção. Embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me, you irreplaceable you, just one look at you, my heart grew tipsy. O mais interessante nas músicas dos irmãos Gershwin, George escrevia a música e Ira fazia a letra. Foi o fato de que 50 anos depois de compostas, elas continuam sendo interpretadas em todo o mundo, principalmente na voz de Ella Fitzgerald. Mas pouca gente sabe que a maioria destas músicas faz parte de diferentes musicais. Esta que acabamos de ouvir, Embraceable You, também a primeira do programa I've Got Rhythm, são partes da história de Molly e Danny em Girl Crazy. São músicas que viajaram o mundo como canções individuais. Vamos ouvir mais uma dessas canções. They're writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way. Como se pode perceber pelo tom melancólico da música, ela faz parte de um dos momentos tristes da história, quando Molly está desanimada com o amor de Danny, que jura querer se casar com ela. Mas, ao mesmo tempo, manda ouvir cantoras de cabaré e um cassino inteiro para montar um salão na fazenda de seu pai. Pois é, a história vai ficando cada vez mais interessante e uma das coisas mais agradáveis dessa minha visita a Edimburgo foi exatamente assistir a esse concerto em homenagem a Gershwin, porque eu fiquei sabendo muito mais a respeito de sua vida e de sua música. Mas que tipo de coisa, Paula? Você soube de alguma fofoca lá em Edimburgo? Pois é, eu soube de algumas coisas curiosas, como, por exemplo, o fato de que Girl Crazy, esse musical que a gente ouviu três ou quatro músicas hoje, foi o segundo musical estrelado pela então principiante Ginger Rogers, que mais tarde faria a dupla famosa com Fred Astaire. Na orquestra, quando o musical estreou, em 1930, estavam lá tocando, além do próprio Gershwin ao piano, nomes que mais tarde seriam sensação no mundo do jazz, como Benny Goodman, Glenn Miller e Jimmy Dorsey. A morte prematura de George Gershwin, aos 38 anos de idade, interrompeu a carreira de um dos mais brilhantes compositores norte-americanos. They're writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. Aqui está, portanto, a homenagem do Página de Arte da BBC de Londres ao cinquentenário da morte de George Gershwin, tal como ela foi festejada com pompa e circunstância no Festival de Edimburgo no verão de 87. Com isso, ficam aqui meu abraço, o do Júlio, e até a próxima. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, and all so lack-a-day. Although I can't dismiss the memory of his kiss, I guess he's not for me. Você certamente já ouviu falar que a poluição vem provocando a destruição da camada de ozônio que nos protege dos efeitos maléficos da radiação solar. O problema é dos mais sérios, já que a camada de ozônio vem sendo destruída rapidamente, e sem ela, pode-se mesmo dizer que a vida na Terra se tornaria praticamente impossível. Nesta reportagem de Oscar Pilagalo Filho, gravada pelo Serviço Brasileiro da BBC de Londres, vamos explicar o que é a camada de ozônio, como atua e por que é tão importante. A camada de gás ozônio é uma proteção natural da Terra que existe na atmosfera, ou melhor, na estratosfera, e que filtra a radiação ultravioleta do Sol. Sem essa camada, localizada na parte mais distante da atmosfera, aquela estratosfera, a vida na Terra seria muito difícil, tanto para o homem como para a natureza. E como é que essa camada acabou sendo reduzida? Essa camada foi atacada por um produto químico chamado clorofluorcarboneto. Essa substância é usada na fabricação de aerossóis, plásticos, isopor e também em refrigeradores e condicionadores de ar. Uma vez liberada, essa substância viaja até 60 km para cima até encontrar a camada de ozônio e provoca o desaparecimento das moléculas de ozônio. E como é que esse buraco na camada de ozônio foi identificado? Olha, normalmente seria muito difícil medir a redução dessa camada, porque os buracos vão sendo cobertos pelo gás ozônio contingente. E o que ocorre com isso é que a camada torna-se mais estreita, mas isso seria muito difícil medir. Os cientistas, entretanto, descobriram que no Polo Sul, durante a primavera, forma-se um buraco nessa camada. Devido às condições climáticas, as massas de ar ficam estacionadas no Polo Sul e, portanto, o buraco na camada de ozônio não pode ser preenchido pelo gás em áreas contingentes. Essa descoberta foi feita há cerca de 10 anos atrás. E, apesar disso, esse produto químico continua sendo utilizado? Continua, mas, pelo menos, o uso não aumentou nessa década. Na verdade, o governo dos Estados Unidos proibiu o uso de clorofluorcarboneto, a não ser para a fabricação de alguns medicamentos. Mas, na prática, o uso dessa substância subiu nos últimos anos e agora está no mesmo nível de 1976, quando foi proibido. O governo dos Estados Unidos não foi o único, mas 26 governos também proibiram o uso desse produto. Mas o Brasil, infelizmente, não é um desses países. Mas o problema é tão grave que até a ONU está analisando a possibilidade de tomar uma atitude. A dúvida é se exigiria que os países reduzissem a produção de bens que usam essa substância à metade ou a 20% do nível atual. Ao mesmo tempo, algumas empresas estão investindo em pesquisas para mudar o meio de fabricação de seus produtos. É esse o caso, por exemplo, da cadeia de lanchonetes americana, o McDonald's, que está realizando estudos para mudar a embalagem de isopor de seus sanduíches. Mas, Oscar, voltando para a camada de ozônio, os cientistas já sabem em quanto é que ela foi reduzida? Os cálculos ainda são muito imprecisos, mas existe uma estimativa de que até a metade do próximo século, daqui a uns 60 anos, portanto, essa camada perderá cerca de 10% de suas moléculas de ozônio. E isso já seria demais. Os estudos mostram que uma redução de apenas 3% nessa camada já seria suficiente para aumentar em 20 mil o número de vítimas de câncer de pele, e isso só nos Estados Unidos. Mas quando eu falei que os cálculos eram imprecisos, eu estava me referindo à camada de ozônio como um todo. Agora, se a gente se limitar ao Polo Sul, os cientistas já têm uma ideia mais nítida. Eles acham que, a partir dos anos 60, a espessura da camada do Polo Sul diminuiu em torno de 40%. Oscar, mas eu acho que os ouvintes estão mais preocupados com os efeitos disso na pele. Você teria mais algum dado mostrando a relação entre a redução dessa camada de ozônio e o aumento do número de vítimas de câncer de pele? Em termos globais, é sempre difícil falar. O que existe são estimativas baseadas em realidades de alguns países e que talvez possam ser extrapoladas. É o caso, por exemplo, do Canadá, onde o câncer de pele está crescendo mais rapidamente que o câncer no pulmão. Um professor da Universidade de Harvard, Michael McEnroy, disse recentemente que cada vez que a camada de ozônio se reduz em 1%, os casos de câncer de pele aumentam 6 vezes. Reportagem de Oscar Pilagallo Filho, gravada em Londres, nos estúdios do Serviço Brasileiro da BBC.